amor nunca morreu. Eu tenho fé nessa paixão, no fundo do coração, sei que ainda você vai voltar. Piratininga 2 FM de São José dos Campos, apresentando o melhor da música sertaneja, 24 horas no ar.